cosa, negra, estou muito triste. Sabes uma coisa, negra, estou muito triste. Que se estou bailando é por culpa de tu amor. Que se estou bailando é por culpa de tu amor. Eu não sou uma coisa, negra, porque te fuiste. Eu não sou uma coisa, negra, porque te fuiste. Voy a bailar esta cumbia para vos. Voy a bailar esta cumbia para vos. Y lo que quiero es que tú vayas sabiendo de que soy un negro y me gusta bailar cumbia. Porque lo que quiero es que tú vayas sabiendo de que soy re negro y me gusta bailar cumbia. Toda la palma a las pibas, que anda ganando manos arriba. Toda la palma a las pibas, que anda ganando manos arriba. Palma a las pibas, que anda ganando.